Olá, eu sou o Bessa e eu estou aqui com ele, Marcos Perseu. É isso aí, Marcos, estamos aqui para a 14ª edição do Isso é PlayStation, esse podcast lindo que fala sobre esses jogos maravilhosos no nosso console PlayStation. Essa plataforma generosa, né, que não deixa faltar jogo, diversão. É verdade, né, pô? Todo mundo fala, ah, no PlayStation não tem jogo. Não tem jogo pra quem, cara? Porque eu tenho tanto jogo aqui que eu não tenho tempo pra jogar. É, o backlog tá grande aqui também. Outro dia eu comprei Alien Isolation e não tive tempo de começar ainda. Quer dizer, comecei, mas ainda não terminei, tô longe de terminar ainda. E aí, essa semana ainda vem promoção pra caramba. Tô pensando em comprar aí o The Crew e alguma coisa a mais também. E são duas promoções, né? São três promoções, na verdade, nessa semana. A venda dos mods da segunda semana, né? A promoção de alta velocidade e também tem a promoção da EA com os jogos de esporte. NHL, FIFA e Madden NFL. São três promoções essa semana. Haja bolso pra tudo isso, né? E o final desse mês promete, né? Black Friday sempre vem coisa boa por aí. Black Friday é que nem mulher de bandido. A gente sabe que vai apanhar, mas a gente acaba se derretendo por ela, né? Sabe que a gente vai comprar as coisas ali com preço meio duvidoso, né? As promoções, melhor dizendo, meio duvidosas, né? Mas... tem aquele joguinho lá de 2014 pelo dobro, a metade do dobro, aí um lançamento R$15 mais barato. É, Bessa, não é fácil a vida de gamer. Realmente não é fácil a vida de gamer. Mas... quem ouviu Isso é PlayStation está muito bem informado nas notícias, que é o que importa semanalmente aqui para o nosso podcast, né? Primeiro nós temos que fazer uma correção, mas na verdade é uma adição a algumas informações que nós passamos na semana passada sobre esse fato aí dos dubladores estarem entrando em greve. Eu tava falando, né, que tava com medo do jogo Mass Effect Andromeda ser adiado mais uma vez. Bom, de certa forma, ele não pode ser adiado porque essa greve que está rolando aí agora dos dubladores, ela só permite, né, vamos dizer assim, entre aspas, ela só permite que os dubladores parem de trabalhar em jogos que começaram a ser produzidos depois de fevereiro de 2016. Provavelmente, assim, esses jogos que começaram a ser produzidos depois de fevereiro desse ano, eles nem foram mostrados ainda, né? Quer dizer, 8 meses, 9 meses aí, eu acho bem pouco para um jogo começar a ser feito e aí ter todas essas informações de marketing, de trailer e tudo mais, né? Eu acho bem difícil isso ter acontecido com algum jogo já. É, assim, também até fazer um comentário, que quem tá em greve, na verdade, é um sindicato em específico. Então tem atores, dubladores que não fazem parte desse sindicato, né? Então é um nicho bem específico que tá parado. É uma boa galera, né? São alguns dos melhores dubladores que estão parados. E aí, cara, ouvindo o podcast Easy Allies, de uma galera que saiu lá do Game Trailers, cara, um site bem antigo de jogos, né? O Brandon Jones, casado com uma dubladora, ele expôs o lado da esposa. A esposa dele fez um textinho pra ele ler no podcast e ele leu. E uma das informações que ele tinha passado ali que me chamou muita atenção é que um cara lá, eu infelizmente não consegui pegar o nome, mas um cara lá que dublou a praticamente aí 400 jogos, ele ganhava por média R$20 mil por ano. Só isso? $20 mil por ano, pra quem dubla videogame, convenhamos que é um dinheiro bem modesto, né? Ó, eu acho que isso é capaz do Troy Baker ter ganho pra dublar o irmão do Nathan Drake no Uncharted, né? Pior que não, o Troy Baker também é uma pessoa que ganha relativamente pouco também. Isso que é mais impressionante. E o que mais ganhou dinheiro ganhou 20 mil. Não é o que mais ganhou. É um cara que dublou muitos jogos. Ah, perdão. Um dos que mais trabalhou ganhou 20 mil. É, podemos dizer assim. Um dos que mais trabalhou, né, trabalhou em aproximadamente 400 jogos na vida dele, ganhava em média $20 mil por ano. É uma quantia bem modesta, né? Eles estão reivindicando, dentre outras coisas, que eles querem... vou portuguesar o nosso termo aqui, mas uma participação de lucros, digamos, né, pra games que vendam acima de 2 milhões de unidades. Acho justo, né? Ok, eles querem o que a gente conhece aqui como o PL, né? Quem trabalha na Petrobras aí sabe e gosta muito da tal da PL, né? Pessoal, é o seguinte, a indústria depende deles. É um caminho sem volta, jogos, né, onde aquele bonequinho que nem Banjo-Kazooie Não tem mais isso. Hoje os jogos são dublados, não tem um caminho sem volta. Então vão ter que achar um denominador comum entre as duas partes aí, porque realmente os caras não dublarem, não saem os jogos. Na verdade, a indústria precisa de cada um dos funcionários das desenvolvedoras, né? Mas é uma parada muito complicada pra quem tá de fora, né? Como a gente tá de fora aqui, eu acho bem complicado a gente falar e defender qualquer um dos dois lados. Mas chega de correções, chega de adições da semana passada, vamos para as notícias. Little Big Planet 3 recebe roupas de Dark Souls e Soul Calibur. A única coisa que eu conheço de Soul Calibur é que no quarto jogo, Soul Calibur 4, você podia jogar com Yoda e Darth Vader. Fora isso, eu não conheço nada de Soul Calibur. E Little Big Planet é um jogo bacana, que ele é conhecido por essa versatilidade, né? E conseguir botar várias roupinhas de personagens das séries da Sony, ou de jogos que saíram também pra videogames da linha PlayStation. E Little Big Planet é um jogo que tava bem o 3, né, tava bem apagadinho, fazia tempo que ninguém falava nada dele. Talvez isso aí seja um up nas vendas. Eu acho que não. Ele sempre recebe roupas diferentes assim, e nunca foi um grande fator de vendas, não. Mas uma coisa que é muito interessante aí para os gamers são os novos controles de PS4 que começarão a ser vendidos ainda nesse ano, né? O controle da Razer, que eu acho que só tem preço e fama, e o controle da Nacon, que eu não faço ideia de onde veio essa empresa. Eu não conheço a Nacon ou Nacon, ou sei lá como é que se diz o nome, e o controle da Razer me pareceu ser um pouco mais interessante, né, nesse caso aí. Tu gostou? Vai comprar? Se interessou? Não vou comprar, porque o preço deve ser bem salgado, né? Prefiro ficar com o meu controle standard aqui, normalzinho. Mas o controle da Razer, né, o Razer Raiju, como tá sendo nomeado, ele é um pouco mais interessante porque ele tem um controle de volume ali embaixo dele, né, do microfone e tal. Acho, eu gostei mais dele do que do Nacon Revolution. O Nacon Revolution, ele mudou, né, uma das alavancas tá no direcional, e o direcional foi para uma das alavancas ali no lado esquerdo do controle. Ficou praticamente igual ao controle do Xbox. É, exatamente. Eu comentei faz alguns 4 programas atrás que eu queria que a Sony lançasse um controle Elite, né? Eu tenho Xbox One, tenho controle Elite, é uma ferramenta fantástica, mas eu não queria que fosse desse jeito. Eu não achei nenhum dos dois controles que fosse resolver, que fosse ter um diferencial, né? A Razer tem essa fama de fazer equipamentos excelentes, mas nenhum dos dois assim me deu aquela necessidade de dizer eu quero comprar o controle. Diferente do controle Elite, né? Que ele te entrega uma ergonomia igual à do próprio Xbox One, mas com os diferenciais, né? Esses do PlayStation 4 não me despertaram tanto interesse, e até eu fiquei um pouco, assim, com o pé atrás por esse da Nacon, né, ser uma cópia escancarada do controle do Xbox. Eu acho que não precisava disso. Poderiam pegar o próprio DualShock 4 e melhorá-lo. Eu acho que em termos de design dele, o Razer Raiju, ele é muito mais parecido com o controle do Xbox. É, inclusive quando liga o fone de ouvido no Xbox antigo, né, tinha aqueles botõezinhos ali embaixo também pra mutar, aumentar o volume do chat. Sim, sim. Mas, né, não vou comprar. Temos que ver o preço primeiro, né? Os 100 milhões de reais que devem custar isso aí. Ah, e depois a gente vê. Se for um preço legal assim, mas não vai ser não. Não vai ser não. A Razer é bem carinha, e essa Nacon aí também, eu acho que não tá no Brasil, então vai vir bem salgado aqui pra gente. Jogos da PlayStation Plus, você tem a lista aí? Pra PlayStation 4 nós temos Everybody Gone to the Raptor, também temos Deadly Tower Monsters, assassinei a língua inglesa agora, né, mas tudo bem. Pro PlayStation 3 nós temos Dirt 3 e Custom Quest 2. E pro Vita, vai ter um cross-buy pro PlayStation 4, nós temos Little Quest Remaster e também Pampered BMX Plus ou mais, que também tem cross-buy com PlayStation 4 e PlayStation 3. Esse Everybody's Gone to the Raptor, eu comprei esse jogo por míseros R$30 e agora ele saiu free na Plus, né? Ao céu, sua vida. É normal, acontece. Achei essa lista da Plus bem inferior à do mês passado, mas tá aí, né? Os jogos estão aí pra quem for jogar. Verdade seja dita, nem os jogos da Plus do mês passado eu cheguei a instalar no meu videogame aqui. De tanto tempo que eu tenho pra jogar aqui, eu nem instalei os jogos da Plus do mês passado, que eu achei um pouco mais interessantes que desse mês. Então, Então, daí já dava pra perceber, né? Eu não lembro, depois de Rocket League, qual foi o último grande jogo que deram na Plus que, né, que realmente valeu a pena. Com esse aumento de preços, R$30 aqui no Brasil, fossem ter jogos melhores, mas pelo jeito seria aquela mesma linha. Everybody Gone to the Raptor não é um jogo ruim, mas também é um jogo de nicho, né? É aquele jogo de simulador de caminhada, né? Então, não é pra todo mundo, não é? Eu gostei, mas nem todo mundo goste. Então, eu acho que até podia ser um pouquinho melhor mesmo. Quem não tá melhor é a Turtle Rock, que abandonou o desenvolvimento aí de Evolve, e é isso aí, né? Curioso que os servidores do jogo ainda vão estar online aí para os poucos jogadores que jogam. Se não me engano, aí batem 5 mil nas três plataformas. Não batem 5 mil pessoas nas três plataformas. PC, Xbox One e PlayStation 4. Não deu muito certo esse jogo, né? Eu comprei e, caramba, jogo horrível. Tinha uma premissa bacana, né? Uma equipe pra matar um monstro gigante. Eu achei legal quando lançaram o conceito, mas infelizmente não foi bem executado e o jogo não se encontrou, né? Vai ser free to play, não vai ser free to play, vai ter isso, não vai ter aquilo, e infelizmente o jogo hoje tu acha pra vender aí por 14, 15 reais aí, fora de promoção, e agora foi abandonado, coitado. Sean Levy, ou sei lá como que se diz o nome dele, vai ser o diretor do filme baseado na história de Nathan Drake, na história de Uncharted. Sabe quem é este humano? Esse é um senhor que teve a perspicácia de dirigir uma série chamada Stranger Things, conhece? Produtor. Artista, vamos chamar assim, é um artista, alguém que fez uma obra de arte é um artista, né? Exatamente. Ele participou ali da produção de Stranger Things e dirigiu o clássico Uma Noite no Museu. Clássico mesmo. Eu gosto do primeiro filme, cara, os outros eu não cheguei a ver não, mas eu gosto dos outros filmes. Eu gosto também. Só pra adicionar aqui, o filme do Sonic, né? Vai ter um filme do Sonic e ele vai ser dirigido por Tim Miller. Tim Miller... que... dirigiu Deadpool. Exatamente. E esse filme do Sony aí tá sendo produzido pela Sony Pictures. Ou seja, Sega e Sony juntando forças contra o filme do Mario. Haters gonna hate. Agora, esses filmes de jogos dão medo geralmente, mas filme de Sonic, será que vai ser um algo híbrido como tipo uma cilada para Roger Rabbit com animações junto com humanos? Como é que vai ser? É o que eles querem fazer aqui, cara. Pelo que eu li, é a ideia inicial do que eles querem fazer nesse filme do Sonic. O que seria o melhor, né? Eu acho que seria o melhor. Se não for fazer uma animação completa, por favor, não coloque ninguém lá vestido com uma roupa azul escrota, né? Olha, o Sonic já namorou uma humana, né? Depois disso, tudo é possível. Tudo é possível. Então, ó, agora que seria bacana um cara com uma roupa de lycra, tipo um Deadpool, só que azul, assim, né? Não seria legal, não, cara. Eu gostava muito do desenho do Sonic, cara. Eu achava legal quando eu era moleque. Eu gostava também. É verdade, Bessa, eu era fanboy da Sega quando criança, né? Aquelas brigas de Master System e Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, eu era do time Sega. Até que um dia eu fiquei órfão, né? Aí eu vi o quão bobo é ser fanboy. Ficou animado aí com a Tectoy falando do Mega Drive? Uma ideia boa, mas mal executada. Não pensa da HDMI, os jogos não salvam. Hoje em dia, eu não sei, não é um hardware original, ele tem algumas modificações, mas também não é um emulador, então ele não salva os jogos, não dá save state. Então assim, ó, por R$400 eu vou deixar passar. Mas bacana saber que a Tectoy tá respirando ainda. O jogo MLB The Show 2017 foi confirmado nessa semana aí. MLB, pra quem não sabe, da Major League Baseball, o jogo de beisebol aí, que é exclusivo do console PlayStation. Cara, pra mim, beisebol é um dos... é o esporte americano que... daqueles top 4, né? Que eu mais desgosto, né? Não que eu não desgosto. Tipo, eu não vejo, não paro pra ver, não pararia pra ver, não. É o que tu menos gosta. Na verdade, eu não gosto dele. Eu não... Sim, indiferente. Exato. Gosto muito do hockey no gelo, do futebol americano e do basquete, mas o beisebol, passo longe. Pegar no taco não é pra ti, então? Não curto essa parada, não, cara. Você lembra dos... Gremlins? Com certeza. Eu lembro do Gizmo, né? O protagonista Gremlin fofinho. Lembra do Gizmo? Cara, faz tantos anos que eu vi esse filme que eu não lembro muito como é que é a história dele. Fiquei até interessado em ver agora, né? Pra ver como é que tá, como é que é o filme e tudo mais. Dá uma olhada em como é que é a história melhor. Parece que tem dois, né? Gremlins 1 e 2. E o 2 é bem ruim. Se eu não me engano, o primeiro foi lançado na década de 80. Eu era criança quando saiu esse jogo, esse filme, né? É o primeiro, pela minha memória, se não me trai, parece melhor. Eles são monstrinhos bonitinhos, fofinhos, que depois da meia-noite, se eles se alimentarem após a meia-noite, eles viram monstros horrendos e... Inclusive, meu irmão Marcelo, um abraço, tem um gremlin nas costas tatuado. Que sensacional. Nessa, se algo existe, alguém já tatuou. Isso é fato. Bom, o que é fato também é que os gremlins estarão aí em Lego Dimensions, esse jogo que é tipo Disney Infinity, né? Ou Skylanders, que é mais antigo. Só que só dos personagens da Warner. Quem não sabe, Lego, a franquia Lego, é da Warner Bros. Então, Lego Dimensions, só com personagens ali que é da Warner e tudo mais, né? Aí fica uma dica, se alguém vê um Gremlin na rua, joga água que dissolve eles. É a criptonita do Gremlin, é a água. Watch Dogs 2 e Final Fantasy XV estão prontos para serem comercializados, para serem printados aí, tá tudo pronto para o lançamento dos jogos, hein? Pronto também para começarem a ser trabalhados os primeiros patches, né? Patches de Day One, né? Como sempre tem, né? Ainda mais vindo de Watch Dogs, tudo é possível, né? Kingdom Hearts 1.5 e 2.5 chegarão ao PlayStation 4, sim! E vai chegar em março do próximo ano. Kingdom Hearts 1.5 e 2.5 já são remasterizações para o PlayStation 3 e agora vão ser remasterizados para o PlayStation 4. Tá num level alto de remasterização, né? Ele é remasterizado. Exatamente, exatamente. O Kingdom Hearts, que também vai ter uma outra versão aí, eu acho que o número dele é 2.8 com outros jogos aí, uns 4, 5, 6 jogos também. Se tem uma franquia que eu nunca joguei e também nunca entendi, foi Kingdom Hearts. É porque tem jogo pra cacete, né, cara? E é tudo isso meio muito confuso. Você não sabe por onde começa na cronologia, não sabe de nada. Mas é uma coisa legal, cara, que eles pegaram o universo dos jogos da Square e o universo da Disney e colocaram todo em um só. Eu gosto muito dessa ideia. Só que é muito confuso. Você não sabe por onde começa. Não dá pra entender. Tenho certeza que alguém que esteja aí nos ouvindo sabe a cronologia certinha. Mas, infelizmente, cara, eu não conheço nada. Titanfall 2 não terá passo de temporada. Assim como o Overwatch aí, né? Cara, e também teve um patch Day One que... quando lançado, ele pesou incríveis 88 megabytes. A notícia é pra ele ser pequeno, né? Porque geralmente é 5 GB, 4 GB, 40 GB. Se você pegar o seu celular, você não vai ter um aplicativo de 88 megabytes, cara. É impressionante. Knack e The Last of Us terão suporte ao PlayStation 4 Pro, ao HDR... Eu imagino que deve ser The Last of Us no PlayStation 4 Pro, cara. Se já era lindo no PlayStation 3, tava maravilhoso no 4, no Pro então com HDR deve dar uma coisa fantástica. O que não é fantástico é a Sony adiando o lançamento do headphone Platinum para janeiro de 2017. Headphone aí da Sony com som de 7.1 e com som 3D também. E eu não faço a mínima ideia que merda seja um som 3D. É o quê? É um som que vem de cima, baixo e da frente? Mais ou menos isso. Nos nossos headsets comuns, ao menos o Pulse Elite ou o Golden Elite, por exemplo, tu consegue escutar perfeitamente quando tá um adversário na esquerda, na direita. Pensa no som espacial. Com um som 3D, como tu falou sem querer, mas é isso mesmo. Eu já ouvi em alguns aplicativos e o som é bem interessante. Eu imagino como deve ser imersivo realmente esse som 3D. Eu gostaria de experimentar também. Eu uso aqui um fone mais simples, inclusive, da Razer. Mas o som dele é de 2.1. E é outra coisa jogar, por exemplo, Battlefield 1 aí, com o fone e com a televisão. Cara, com o fone é muito melhor. Diretor do jogo, God of War, diz que não teremos novidades nenhuma, durante o evento aí do mês que vem, a PlayStation Experience. Uma pena, mas ok, né? É bom, vai lá, fica trabalhando no jogo e me dê mais coisas quando o jogo estiver mais próximo do lançamento. Eu pensei que fossem ter algum teaserzinho, alguma coisa fosse aparecer, mas pelo visto não teremos nem uma. A PlayStation Experience no ano passado já não trouxe nenhum grande anúncio assim, fora Ni no Kuni 2. Esse ano vamos ver o que eles vão trazer aí pra gente, né? Provavelmente vão focar bastante em PS4 Pro. Vamos ver o que eles vão falar. Eu tô muito curioso pra saber a sua opinião sobre essa notícia aqui, hein? A THQ, a THQ Nordic, que antigamente era Nordic Games, comprou as franquias de jogos da Novalogic. As franquias em questão, né, as mais conhecidas são Delta Force, Comanche, F-22, Joint Operations, Armored Fist, Tachyon, The Fringe e F-16, entre alguns outros jogos menores aí da Novalogic. Me diz aí, o que você acha disso? Eu acho fantástico porque faz tempo. Não! Você não pode achar fantástico. Mas por que não, Bessa? Vamos lá. Primeiro caso, THQ. Os caras mudam o nome Nordic Games pra THQ. O que que é a THQ? É uma empresa que faliu, cara. Ou seja, os caras mudam o nome para o nome de uma empresa que faliu. E aí você compra franquias da Novalogic. Qual a principal desses três nomes aí, desses oito nomes aí, quais são as principais? Delta Force, Comanche e F-22. Por que que eu acho fantástico? Porque o pessoal que gosta de simulação, e quando eu digo simulação, eu não digo um Battlefield ou um Call of Duty. Simulação de jogos militares, tão órfãos, né? A galera do PC que joga não tem, não saiu nada. E agora é uma chance desses jogos militares, de simulação, jogos de caça, voltarem. Eu, como sou praticante de esportes de sim, eu gosto disso, né? Eu se tivesse PlayStation 4, eu compraria com certeza algum desses jogos. Se você tivesse, não. Você tem um PlayStation 4. Não, perdão. Quando se lançarem para um PlayStation 4, eu comprarei com certeza um jogo de simulação. Você não vai comprar. Sabe por quê? Por quê? Porque esses jogos não são mais relevantes. Ninguém se importa mais com nenhum desses jogos aqui há 15 anos. Há 15 anos ninguém se importa mais com esses jogos, cara. Já estão mortos. Por que que a THQ Nordic, que é uma empresa que está fadada a falir novamente, compra essas franquias? Ao invés de você juntar a sua equipe e formar novas franquias, não, você compra franquias que estão fadadas ao fracasso, que estão fadadas a já nascerem renascerem já mortas. Ó, eu ainda acho que tem um nicho de pessoas que se interessam. E também, assim, pagou quanto essa franquia? Ah, pagaram o preço de uma Coca-Cola de lata sem gás. Até eu compraria essas franquias. Não, mas falando sério, Bessa, realmente, são jogos antigos. Mas, cara, eu gosto de jogos de simulação militar. Eu compraria jogos, algum desses jogos, com certeza. Como não é nenhum grande AAA, são jogos que não devem sair tão caros assim quando lançados. Marcos, você está errado e eu estou certo. Pronto. Yes, sir. Drive Club, pro PlayStation 4 aí, né? Ganhou as 15 pistas que estavam disponíveis no Drive Club VR. Vamos explicar isso. O Drive Club VR, né, para o PlayStation VR, tinha 15 pistas só dele, que não estavam em Drive Club. A Team VVV, que é a desenvolvedora de WRC6, o jogo de corrida que saiu aí esse mês, quer dizer, mês passado, eles fizeram um update e colocaram as pistas de Drive Club VR em Drive Club. Acho que ficou mais claro isso aí agora. É uma chance de quem não tem o VR conseguir também experimentar, que elas vão ser gratuitas, né? Sim, sim. PlayStation 3 e PS Vita receberam um update que não modifica nada de relevante. Agora, essa história do Tomb Raider, cara... Uma pessoa, um funcionário da... Provavelmente da Eidos Montreal. Aí já começa a primeira notícia. O desenvolvimento do próximo jogo de Tomb Raider sai da Crystal Dynamics e vai pra Eidos Montreal. Ele abriu um e-mail lá no metrô, tal, né? Abriu um e-mail falando sobre algumas coisas do próximo jogo de Tomb Raider. E aí vem um corno e tira a foto da tela do notebook do cara com o nome lá, Shadows of the Tomb Raider. Cara, tu acha ruim isso? Olha só, primeiro, ninguém sabe o que é Shadows of the Tomb Raider. Pode ser um jogo de 3DS, pode ser um jogo de Switch, pode ser um jogo de PS Vita, pode ser um jogo de celular, pode ser uma história em quadrinho. Ninguém sabe o que é Shadows of the Tomb Raider. Se for um jogo para os consoles da nova geração, quer dizer, se for um jogo para os consoles da atual geração, ok, pode ser, não tem problema nenhum. se eu acho ruim ou bom, eu lembro da E3 da Microsoft, que eu vi e eu não fiquei assim empolgado em momento nenhum. Por quê? Eu já sabia de tudo, porque tinha vazado tudo já. Então, quer dizer, o cara tira uma foto, eu fico sabendo, eu falo no meu podcast, eu já sei, você já sabe, todos os nossos ouvintes já sabem que vai rolar alguma coisa de Tomb Raider chamado Shadows of the Tomb Raider. Acho meio chato isso. Esse cara devia estar feliz da vida que bateram uma foto, se no Brasil levavam o notebook dele. No Canadá, os caras só bateram uma foto, eu estaria agradecido aos céus. Ah, toma, é, né? Mas, amigo, é como tu falou, ninguém sabe o que é isso. Pode ser alguma coisa, sei lá, pode ser pra 3DS, né? A gente nunca sabe o que será isso até ver realmente o lançamento do nome. Mas, sei lá, cara. Fiquei triste com isso. Preferia não saber. Mas, já que a gente sabe, agora vem logo, né? Vem logo o trailer, vem logo informações do que vai ser o Shadows of the Tomb Raider. E, por favor, não façam a cagada de novo de lançarem no Xbox One. Já deu pra vocês entenderem que este console não vende nada. Este console não consegue vender Titanfall, este console não consegue vender Rise of the Tomb Raider, este console não consegue vender nem Halo, que é deles. Por favor. É, se não vende nem jogo deles, fica difícil, concordo contigo. Chegou aquela hora que muita gente tá esperando, né? Mas segura aí, segura a audiência. Passa o comercial aí pra gente segurar a audiência, pra ganhar mais dinheiro com o comercial aí. Steep, o beta de Steep novamente vai acontecer aí em novembro em dois momentos. O primeiro entre os dias 10 e 14 de novembro, né? E segundo, entre os dias 18 e 21 de novembro, beleza? Para você ter acesso antecipado lá ao beta, é só acessar o site e se inscrever. Se eu lembrar, vou tentar colocar na descrição deste episódio aqui, beleza? Se eu lembrar, não prometo nada. Se eu lembrar, vai estar na descrição desse episódio aqui. Marcos, me diga uma coisa. Quantos Dramins você tomou depois de testar o PlayStation VR? Nenhum, Bessa. Não foi preciso. Não foi preciso. Você não passou mal com o PlayStation VR? Não, não passei mal, não caí. Não. Foi tranquilo. Eu, antes de tudo, queria agradecer ao Jefferson da Casa Games aqui de Joinville, que convidou o Isso é PlayStation a conhecer o PlayStation VR, né? Achei muito bacana o carinho, o prestígio. Não é um patrocínio, apenas foi realmente para que nós conhecêssemos o produto. E, Bessa, te digo assim, já de primeira mão, assim, é um produto realmente padrão Sony. A gente às vezes brinca, né? Ah, porque o PlayStation 1 deu problema, o 2 deu problema, não sei o quê. Mas a Sony sempre foi conhecida por produtos de altíssima qualidade. Mais ou menos. Em termos de TV, são bem caros, mas são boas. Em termos de máquina fotográfica, eles eram caros e eram bons. Videogame sempre foi bom, eu acho que sempre foi bom. Uma coisa muito boa da Sony, menos do PlayStation 3, que era bom, mas não foi bem lançado, não foi bem projetado. Em termos de celulares, é uma grande bosta. Ah, aí eu já posso te dizer que qualquer celular que não use iOS é uma grande bosta, né? Então já fica uma coisa muito... Mas essa é uma outra discussão. Mas eu queria dizer o seguinte, que a Sony sempre foi sinônimo de ter produtos de boa qualidade, certo? Não podia comparar a Sony a uma CCE, enfim. Porra, aí também não, né? Não. O que eu quero te dizer com isso? Que o PlayStation VR é um produto muito bem acabado. Tu pega na mão o negócio, tu vê que é algo muito bem feito. Não parece que vai quebrar, que vai romper, que vai se desmanchar. É algo muito bem acabado e leve. Então essa é a primeira impressão do produto. É um negócio muito bem feito. Acredito eu que os engenheiros ali foram muito minuciosos. Então o produto em si é muito bacana. Eles tinham disponível lá apenas o Batman VR. Então eu experimentei dois modos. O jogo do Batman e também o modo cinema, que é algo que eu tava bem curioso, né? Antes de mais nada, Bessa, em relação à vertigem, acredito que no Batman não tenha como causar vertigem, porque tu fica parado e movimenta os braços, a cabeça. Então, talvez um jogo como um Drive Club VR, ou um jogo de aqueles de montanha-russa da tiazinha gritando lá no shopping, mas no Batman não teria como ter vertigem. O mais impressionante, que como o cérebro humano, ele se adapta. Como é que funciona? A gente coloca o óculos, faz os ajustes, já tá ligado lado ali, então tem um pouquinho de... demora um pouquinho até focar, o olho se acostumar, e eles te dão dois moves, um em cada mão. E quando tu pega o move, tu aperta o gatilho, o Batman abre a mão, né? Então é um joguinho de videogame. Dentro de alguns segundos, sei lá, 10, 15 segundos, é tão natural tu apertar o botão e ele abrir a mão, que parece que tu tá fazendo aquilo de verdade. Eu faço uma analogia a um acidentado, que já botou uma prótese, né? Como o cérebro dele sabe que agora o comando pra abrir a mão é diferente. É incrível, é muito natural. É muito natural. Então a gente, a mão abre e fecha com o gatilho do move. Eu tinha uma expectativa mais baixa em relação ao VR. As pessoas comentavam o seguinte: ah, porque a resolução não é muito alta. Ah, porque o HTC Vive é melhor, o Rift não sei o quê. Dessa, o jogo do Batman, ao menos o do Batman que eu testei, parecia um jogo de PlayStation 4 normal. Em um dado momento, surge um holograma de um personagem da série do Batman na tua frente, e tu vê o fio de cabelo, os poros da barba. Então é algo assim, perfeito. Eu usei um fone de ouvido comum, né? Ele vem com um fonezinho simples, não era nem um fone 3D desses, e tu tá tão imerso naquele universo, que mesmo com um fone não tão potente, não tão poderoso, tu sente as coisas caírem, a água, a cachoeirinha ali pingando a água, as máquinas, né, quando se movem, e o teu cérebro realmente entende que tu estás em outro lugar. Tu não tá num salão de uma loja, tu estás num outro lugar, no caso a Batcaverna. É também bacana que tu consegue fazer coisas assim, abrir gaveta, pegar itens, jogar. Eu, por exemplo, peguei uma carta do Coringa, né, botei próximo ao rosto, inclusive eu compartilhei esse pequeno vídeo no nosso grupo do Telegram, os amigos lá viram, e tu joga a carta e como se fosse na vida real, né, ela sai com a gravidade, com o papel, aí tu joga uma coisa mais pesada, ela cai. Então a imersão é fantástica, dentro de segundos já tá imerso. O jogo consiste em tu ir de pontos em pontos da Batcaverna, com a Batgarra, e aí tu tá investigando uma cena de crime, então tu pega algumas provas, mistura fluidos, faz algumas coisas dessas, mexe no computador, e o Batman tem uma lanterna, no lado esquerdo tem uma lanterna, tu bota a mão pra baixo no cinto, tu pega a lanterna, pega a Batgarra, comecei a brincar com a lanterna, no que eu viro pra trás, tinha um dinossauro atrás de mim. Como? Não, mas era empalhado, como se fosse a decoração da Batcaverna, era um estático ali. Porra. E aí, conforme tu mexe a cabeça, né, tu acompanha, é algo 3D real. Inclusive, muitas vezes, eu queria pegar algumas coisas e eu bati a mão no balcão da loja, porque tu meio que perde a noção. E, de novo, é um jogo que eu fiquei parado. Eu imagino aqueles jogos de simulação, tipo jogos do HTC Vive, tu espalha 4 sensores pelo cômodo, né, e consegue te locomover. Então, assim, ó, sem dúvida alguma, tá? É o futuro, é o futuro. Talvez essa geração agora tenha muito a aprimorar, talvez não, certamente tenha muito a aprimorar, tem muito a crescer. Eu senti um pouquinho de dificuldade de focar, né? Não sei também se é algo... Eu tenho miopia, eu uso óculos pra dirigir, eu uso óculos pra ver televisão, mas pra... ali não precisou usar óculos. Mas algumas legendas, algumas coisinhas pequenas, eu tive dificuldade de focar. Às vezes, mexendo no óculos, eu consegui dar uma focada melhor, né? Mas foi a meu único ponto, assim. Os jogos em si são jogos simples, como eu falei, não tem nada de muito ação, é mais jogos conceituais. Agora, o que eu achei muito bacana, eu assisti o Netflix naquele modo cinema, assistimos o Walking Dead, e dessa, telão de cinema em uma definição, não sei te dizer se era Full HD ou a definição que estava ali, mas assim, ó, perfeito. Pra mim tá suficientemente bom. Te digo um negócio, se eu tivesse dinheiro sobrando, apenas pra ter o modo cinema já valia a pena, né? O modo cinema tu pode desligar qualquer dispositivo ou quase qualquer dispositivo com uma saída HDMI no PlayStation 4, e ele emula uma televisão, né? Perdão, no VR, e ele emula uma televisão. Então a pessoa joga Xbox One e o Wii U fazendo assim. Cara, tu olha aquele telão na tua frente, fica como se estivesse num cômodo escuro e só vê o telão. Fantástico, bem aceitável, é uma resolução bastante boa. Esse kit que eu testei lá, vinha com a PlayStation câmera já nova, que ela é arredondadinha e tem um suporte que dependendo da TV é um pouco diferente, mas a princípio ela é praticamente igual, só muda a resolução, e também dois moves. O que me chamou a atenção que o PlayStation Move que vem com o VR é tal qual é o mesmo do PlayStation 3. Até o conector pra te carregar ele é o mini USB, né? Já tinham informado isso, que era o PlayStation Move do PlayStation 3, o pirulito lá do PlayStation 3. Eu pensei que viria uma versão remodelada, até porque o PlayStation 4, todos os dispositivos dele carregam via micro USB, né? Então eu achei que fosse acompanhar, mas não, é o modelo antigo ainda. Então quem tem o PlayStation do PlayStation 3, ou consegue pegar usado, pode pegar que é o mesmo, tal qual, né? Ele não usa o Navigator, Navigator, ou ao menos o Navigator não foi usado nessa... Ele nem vem no kit? Não, ele não usa não, porque o Navigator, ele serve pra... Traduzindo mesmo, né? Navegar. E o que navega realmente é a sua cabeça ali, né? Então não teria muito motivo. Mas, Bessa, por exemplo, em jogos tipo... Eu não joguei, tá? Mas o pessoal comentando Drive Club, tu jogas com o DualShock normalmente e a tua cabeça faz apenas um movimento de câmera, que seria um terceiro movimento que não tem no controle. Então tu movimentas ele com um analógico. Eu ouvi comentários de alguns jogos de PC em que tu tem que se movimentar, tu te movimenta pelo analógico também. Então talvez o Navigator pudesse ter alguma... Ou até pode ser que no futuro, mas enfim, nessa versão ele não vem, tá? O que também me deixa a crer que jogos de PlayStation VR ou tu usa o DualShock ou são jogos parados, né? Pontos fixos, como eu tava falando. Mas, cara, em relação ao preço, em todo o mercado sendo vendido, a versão completa por em torno de R$3.500, tanto na internet, lojas físicas. E a versão sem o PlayStation Move e sem a câmera, vendido por R$3.000. Eu hoje, R$3.000, eu não pagaria R$3.000 hoje, né? É um ingresso bem caro de cinema, hein, cara? É, ingresso bem caro de cinema. Mas, Bessa, se custasse R$1.500... R$1.600, eu compraria um com toda certeza. Sem expectativa de ter muitos jogos, nem por isso, mas mais pelo modo cinema, que pra mim bastou. E os jogos é aquela coisa, né? Job Simulator, joguinhos mais conceituais. Agora, duas coisas que eu queria comentar. Eu tenho o fone, o Pulse Elite. Depois de algum tempo jogando, de uma meia hora jogando, e meia hora pra uma jogadinha gamer é quase nada, né? A gente joga a noite inteira, mas depois de uma meia hora, o Pulse Elite começa a pesar pra mim na cabeça. Eu achei ele pesado. Eu achei interessante que o headset, o VR, ele é tão ergonômico e tão confortável que tu não sentes o peso dele. Quanto tempo você usou? Eu vou chutar em torno de 20 minutos a meia hora, tá? Mas não senti o peso dele, não foi algo que me incomodou. O fone me pesa na cabeça. Eu acredito que isso porque ele prende na testa e a parte de trás, ela prende na tua nuca, não fica em cima da cabeça. Então pode ser que, bem disposta, né, o jeito de prender, ele não acaba incomodando. Pode ser que o peso seja distribuído, né? É, pode ser algo de engenharia que resolveu, porque o fone fica na tua cabeça pendurado, né? Em cima da tua cabeça, literalmente. Agora, eu não me imagino jogando a noite inteira com isso. Ou, por exemplo, fazer uma partida de longa. Porque tu movimenta muito a cabeça, tu movimenta muito. Uma analogia rápida, mas não tão igual, aos jogos de Kinect, por exemplo. É muito bacana mexer a mão, jogar boliche, mas depois de um tempo chega a ser chato, né? Porque tu fica arremessando aquela bola de boliche durante 2-3 horas. Então eu acho que o uso do PlayStation VR, para jogos ao menos, não vai ser algo muito prolongado, vão ser experiências rápidas. E quem vai usar por mais tempo é quem utiliza realmente ele no modo cinema. Eu, se comprasse um, me viria usando ele muito mais no modo cinema, jogando até, de repente, os próprios jogos do PlayStation, mais no modo telão, do que os jogos VR, né? O pessoal comenta também que eu vi alguns releases que, não é tão preciso, o PlayStation Move falha. Comigo não falhou, foi bem preciso. Inclusive, eu tinha um balcão, entre mim e o PlayStation tinha um balcão, e algumas vezes o Move, ele quando eu botava na cintura, por exemplo, ele meio que perdia, né, o ângulo da câmera. Mas, cara, falhou pouquíssimas vezes. Então, assim, não atrapalhou a experiência. Então, assim, Bessa, eu tinha uma impressão melhor do que imaginava. Digo pros amigos que estão ouvindo, assim, antes de tomar qualquer decisão de não comprar ou de comprar, testem antes. Eu mudou o meu conceito, tirou as minhas expectativas. Realmente, testar o produto acabou me vendendo ele. Eu só não compro agora pelo preço, porque realmente, R$3.000 um produto que eu não vá ter um uso tão grande, nesse momento pra mim não é tão interessante assim. Mas se tu tem uma turma grande que pode comprar em mais de uma pessoa e dividir, ou se de repente pra ti R$3.000 nesse momento não faz diferença, eu compraria, assim, que eu acho um negócio muito bacana. Agora, com toda certeza, sem medo de errar, em 1-2 anos tá saindo um modelo novo já, porque tem muito ainda a evoluir, a crescer, com certeza. Bom, realmente eu não testei ainda nenhum tipo de óculos de realidade virtual, nem os mais baratinhos aí, nem os mais vagabundos aí de Android e tudo mais. Acho que é uma tecnologia que não vai pra frente tão cedo, cara. O senhor Phil Spencer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o Xbox Scorpio vai ter VR quando os jogos deixarem de ser demos e simples experiências, né? Eu acho engraçado esse homem, essa pessoa, esse ser humano falar isso, quando o próprio console dele tem um negocinho chamado Preview, em que basicamente as pessoas pagam pra testar jogos que não estão prontos. Ou seja, pra essa pessoa aí, pra esse senhor, que metade da população que joga videogame paga um pau danado, tá tudo certo você pagar pra testar um jogo cagado. Mas não, que isso? Pagar pra uma demo de VR? Não, que isso? isso, isso não pode. É hipocrisia rolando solta no mundo dos videogames. É, e também, Bessa, os jogos de VR são mais baratos também, né? Os jogos, esse Batman, lançamento é R$120. Se eu não me engano, e posso estar errado, eles lançam a $20 os jogos lá fora, os jogos de VR. Então são jogos mais baratos, mais simples. Alguns, tem jogo aí de $60 também. Bom, é, ao menos os que eu pesquisei, os que eu tive contato, são realmente experiências menores, né? O jogo de VR é mais pra ti apresentar pra alguém, pra aquela pessoa ficar, vai o teu amiguinho lá te visitar, tu mostra assim, ó, que bacana, a pessoa comprar a ideia, porque é um U do Batman, por exemplo. Tu fica mexendo no computador, tu fica mexendo em gaveta, tu fica mexendo em máquinas, mas, tipo assim, nada assim especial. Talvez o dia que tiver uma experiência de tipo um Witcher da vida, tipo, ou um GTA, né, tu correr pela cidade atirando, coisa e tal, talvez quando chega nessa tecnologia, pode ser que... Mas, por enquanto, realmente são jogos mais conceituais e dessa. Aí, de novo, eu concordo contigo plenamente. Eu não vejo os jogos evoluírem nesse ponto. Eu acho que o VR como um todo veio pra ficar e é o futuro. Mas eu não vejo os jogos acompanhando isso. Eu acho que as pessoas vão ter muito mais um VR pra ter uma tela, a sua tela individual ali, né? O seu monitor, o seu telão. Imagina um conceito. Em algum tempo, tu trabalha numa empresa, cada um chega na empresa, põe o seu óculos, tem ali seu escritório montado com as suas coisas, com as suas telas, né? Acaba-se também uma redução de espaço, porque, pô, tu colocas um telão de 200 polegadas na tua frente. Pra quem trabalha com edição de vídeo, por exemplo, é importante uma tela grande pra te encher de coisas, né? Então, quando é uma resolução bacana, talvez esse modo esteja em 4K, por exemplo, eu acho que é mais um futuro usual do que game. Marcos, vamos falar agora sobre os lançamentos da próxima semana. Tem um pesadão aí, hein? Tem uma coisa bem, bem sinistra chegando aí, né? Bom, entre os lançamentos, os grandes lançamentos da próxima semana, importantes para o PlayStation, nós temos Sword Art Online Hollow Realization, temos Dishonored 2, temos o jogo Robinson The Journey para o PlayStation VR, que inclusive é o jogo de $60 em que eu estava falando de PlayStation VR, e também temos o PlayStation 4 Pro. Marcos Perseu, dentre esses quatro grandes lançamentos aí que nós temos informações agora, quem ficaria com a medalha de bronze? Medalha de bronze, nós temos quatro, um não vai ganhar medalha nenhuma, né? Mas a medalha... Eu acho que quem não vai ganhar medalha nenhuma vai ser o Sword Art Online, né? É. Nós dois, mas tudo bem, vamos lá. Enfim, eu daria medalha de bronze pro Robinson The Journey. Eu achei esse jogo fantástico em todos os momentos em que ele passou nos eventos aí. Cara, eu fiquei extremamente animado com o Robinson The Journey, a história de Robinson Crusoe. Mas é pra PlayStation VR, né? É aquele jogo de 3 horas e meia ali, $60. E o mais incrível é que ele foi feito pela Crytek, né? Crytek famosa por Crysis 1, 2 e 3. Por ser um núcleo, um nicho bem específico, né? Eu acho que a medalha de bronze tá justa pra ele. E pra mim, a medalha de bronze fica com Dishonored 2, porque Robinson The Journey é medalha de prata, com certeza, no meu conceito, cara. Tô bem animado pra ver como é que esse jogo vai sair, se vai ser uma experiência legal aí pra quem puder. Bem, bem animado pra ver como é que é esse jogo. E o renascimento da Crytek, depois do lançamento do fraco Homefront e de todos os problemas que cercaram a empresa em 2014, problemas financeiros. Gosto da Crytek bastante, espero que eles consigam se reerguer. E ano que vem também vai ter um jogo aí de mundo aberto sendo lançado por eles. Eu deixo minha prata para Dishonored 2. É a minha medalha de prata, jogaço. Jogão, não peguei no lançamento, mas pretendo pegar mais pra frente. Deixo com ele a minha medalha de prata. E a medalha de ouro, né, vai para o PlayStation 4 Pro, só provando, né, que nós dois somos dois caras patéticos, e em todos os momentos nós falamos aqui, não comprem o PlayStation 4 Pro, a gente não precisa do PlayStation 4 Pro, nós somos patéticos. Eu não pretendo comprar o PlayStation 4 Pro, mas não tem como negar que é um lançamento de peso. Pra quem não tem PlayStation nenhum, pra mim esse é o definitivo, compre esse. Pra quem tem a chance de pegar lá fora, ou tem alguém que tá trazendo, peça esse e vendo o outro. Agora, tem maluco aí que tá anunciando aí por quase R$3.000 no Mercado Livre, Mercado Cinza, e tem cara comprando. Então, Então, eu não faria isso, mas eu não sei pra quem não tem uma TV 4K, e até mesmo pra quem tem uma TV 4K, porque, por enquanto, são pouquíssimos jogos, né, que tem essa... vão se usar dele. Mas, Bessa, por exemplo, o indexador é quanto tu tem no banco, né? O cara que tem dinheiro sobrando aí e quer jogar The Last of Us em 4K, vai nessa. Pois é. Ah, sei lá, caramba. Eu não quero PlayStation 4 Pro, eu preferia o não lançamento dele, preferia vir aí, que seja, PlayStation 5 ano que vem, ou daqui a 2 anos. Já que tá aí, tá, lança logo essa bagaça aí e vamos, bola pra frente, vamos ver o que vai sair aí em 2017 dos jogos, que é o que importa de verdade. E tu vai acabar comprando, né, Bessa? Isso a gente já sabe, que uma hora ou outra vai ter um Pro. É provável que sim. Em algum momento, mais pra frente, sim. Agora, nesse ano aqui, ou no início do ano que vem, não. Vamos ver mais pro final do ano que vem, o que vai ter. Se começar a ter jogos com features exclusivas para o PlayStation 4 Pro, já é outro papo, né? Features são aquelas coisinhas, tipo o Shadow of the Mordor. No PlayStation 4 ele tinha o Nemesis. E no PlayStation 3 não tinha. Se chegar o momento em que o PlayStation 4 Pro tenha uma feature exclusiva dele, aí sim a gente começa a pensar na aquisição de um novo console. Por enquanto não é do meu interesse. Ou se o meu PlayStation 4 Pro, sei lá, parar de funcionar, aí, né, a gente procura também o Pro ou até mesmo o Slim, né? Bom, a gente nunca sabe o dia de amanhã realmente, né? Marcos Perseu, sabe o que não tem nota no Metacritic? Just Dance. Just Dance 2017. Ó, tô te falando, quando vai vir aí 8.8, hein? Já prepara. Eu acho que nem vai rolar, mas o que é mais importante é que eu venci a aposta da semana passada. Red Faction 2 não foi lançado nessa semana. Vamos entrar aqui na PlayStation Store para confirmar mais uma vez se ele foi ou não lançado nessa semana. Não foi lançado, ou seja, eu venci esta bagaça na semana passada. E a aposta dessa semana é o seguinte: entre os dias 4 e 5 de novembro dessa semana, né, vai acontecer a BlizzCon. Marcos, você sabe o que é a BlizzCon? É a convenção da Blizzard. Exatamente. É engraçado ter uma conferência, né, uma convenção para uma empresa que tem 3 ou 4 jogos. São 3 ou 4 jogos enormes, mas são 3 ou 4 jogos. Enfim, esse ano teremos a BlizzCon, e você acha que vai ter o anúncio de Diablo 4? Como tá rolando os rumores aí? E se vai ter, qual vai ser o mês do lançamento dele? Querido Bessa, eu cravo que eles não irão agora, talvez anuncie ano que vem. Então eu acho que não teremos o anúncio de Diablo 4. Caso tenha, Marcos Perseu, qual seria o mês? Caso tenha, acredito que ele vai lançar lá pra março, pra tumultuar o meio de campo, né? Março já? Já, curto e grosso, na lata já. Eu acho que vai ter sim, mas vai ser aquele lançamento ali mais no final do ano, né? Pra roubar a venda de todo mundo, e é isso aí. Pra mim vai ser um lançamento ali de outubro de 2017. Então temos os dois extremos, né? Eu aposto que vai ser no início do ano, e o senhor que vai ser no final do ano. Exatamente, exatamente. E vai ser provavelmente em junho, e ninguém vai ganhar. Realmente, se for em junho, vai cagar tudo aqui. Tu joga Diablo? Gostas? Eu joguei o 3, pra mim é um jogo comum, cara. Não fede nem cheira. Não é... É legal, mas, tipo, não tem nada demais, não. Não é uma grande franquia aí que eu morro de amores, não. É, eu também joguei pouquíssimo. Não é também um jogo que eu morro de amores também. Marcos, e com isso a gente vai ficando por aqui, né? Neste programa que tá gigantesco. Gravação bruta aqui, tá dando mais de uma hora. Vamos ver como é que vai ficar o áudio no final aí, essa edição no final. Tivemos aí uma grande experiência sua do PlayStation VR. Marcos Perseu, que nota você daria para o PlayStation VR? Para o aparelho como um todo, eu dou nota 9, e para o jogo Batman eu dou nota 8. Ok. Então, Bessa, queria convidar os amigos ouvintes a participarem do nosso grupo no Telegram, né? Um grupo onde a gente discute assuntos bacanas, pessoal lá com papo de alto nível. Também curtir nossa fanpage no Facebook, né, para ajudar na nossa divulgação do site, e também do Nerdices da Bessa, né? E também, Bessa, queria parabenizar, né, como a gente brinca, né, dar muito amor aos nossos ouvintes, que isso é muito gay, né? Mas enfim, que nos mandam notícias, que nos mandam mensagens, que nos marcam nas redes sociais. Agradecer a todo mundo pelo carinho e pelo feedback que estão nos dando. Com certeza, Marcos. É sempre muito legal a gente receber essas mensagens informando, né, o que a gente tem que melhorar, ou então o que a gente está fazendo bem, o que a gente não está fazendo bem. Receber qualquer tipo de informação do nosso trabalho sempre é muito gratificante. Até mesmo dos haters babacas que nós temos por aí já, hein? Bom, Marcos, vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Na semana passada eu tinha anunciado que nessa semana aqui nós teríamos uma surpresa aí para os ouvintes, né? Eu gostaria de pedir desculpas, mas nessa semana eu tive um grande problema pessoal que me impede de fazer algumas coisas das quais eu tenho vontade. Não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe no nosso programa, mas eu gostaria também de agradecer a todas as palavras de apoio dos colegas. E é só isso aí mesmo, valeu, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui até onde der, beleza? Valeu, galera.